poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração beat. Procuramos, com este podcast, aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Um projeto da autoria de Raquel Marinho, que pode ouvir e subscrever em qualquer aplicação iOS, Android, no Mixcloud, Soundcloud ou Spotify. Desafiámo-lo então a cair connosco em opoemaensinacair.pt. Joaquim Furtado nasceu em Penamacor em 1948. Ainda em criança, mudou-se para Lisboa e começou o percurso no jornalismo aos 18 anos, na Rádio Universidade, uma das criações da mocidade portuguesa. Fez jornalismo numa altura em que o trabalho jornalístico ainda passava pelo crivo da censura antes de ser publicado. É dele a voz que abre o caminho para a liberdade na madrugada do dia 25 de abril de 1974, com o primeiro comunicado oficial do Movimento das Forças Armadas lido aos microfones do Rádio Clube Português. Em 75 mudou-se para a RTP, onde assumiu várias funções, desde repórter do telejornal, pivô de informação e diretor de informação e programas. Durante a longa carreira de jornalista, recebeu vários prémios, é responsável por uma série de reportagem documental sobre a Guerra do Ultramar chamada A Guerra. Quando era jovem, enviou um poema para o suplemento juvenil do Diário de Lisboa e recebeu uma carta de Alice Vieira dizendo-lhe que não podiam publicar o poema por causa da censura. Joaquim Furtado, obrigada por ter aceitado o meu convite para o podcast. O poema Ensina a Cair. Lembra-se desse poema que enviou para o Diário de Lisboa? Não, não lembro nada. Eu nem tenho a certeza se fui eu que enviei. Então? Nem tenho a certeza. É possível que tenha sido alguém por mim, mas o que me lembro bem, aliás, tenho essa carta que tive a ocasião de oferecer à Alice, na altura, Alice Vassalo Pereira. Sim. E depois Alice Vieira. Essa carta que ela me escreveu em 1969, exatamente. Mas não me lembro do poema. Ela de facto dizia que, não, que havia uma coisa chamada censura, que eu provavelmente desconhecia, e que devido a essa existência dessa entidade, o poema ou os poemas não poderiam ser publicados. Então, não se recorda do poema ou dos poemas, mas quer dizer que o tema dos poemas não passava pela censura. Pois, eu não tenho ideia, aliás é um exercício que eu já tenho feito, porque aquilo não passava pela censura e não consigo lembrar-me, havia ali qualquer coisa, mas também a censura também não precisava que fosse nada assim tão explícito, que a censura atuava sobre mesmo coisas que se tinha na dúvida censurava. Eu também mandei uma ou outra, ou mandaram, eu digo sempre isto porque realmente eu não tenho presente se fui eu que mandei, mas para mas o juvenil do... Talvez algum colega meu, não sei, para o juvenil do República. O jornal República também tinha um suplemento juvenil e esse foi publicado e eu acho que não o tenho. E desse recorda-se? Saiu. Também não. Então, mas que idade é que tinha quando isto aconteceu, mais ou menos? 19 anos, em 69, não, em 69 eu já tinha 21 anos, em 1969, portanto já tinha 21 anos. Quer isso dizer, Joaquim, que com 20, 21 anos, da nova escrevia poesia? Sim, eu acho que sim, quer dizer, estamos a chamar-lhe poesia, provavelmente de uma forma um bocadinho abusiva, escrevia versos, como ainda hoje digo, mesmo sobre as coisas que escrevo. Eu não sei bem porque, se quer que lhe diga, não tenho a certeza porque é que isso da poesia entrou assim no meu gosto, não tenho a certeza, mas tenho a ideia que as primeiras leituras que fiz talvez tenham sido do José Gomes Ferreira, ou talvez, eu não sei por que influência, agora houve uma ou duas influências importantes, que no liceu, portanto no sexto e sétimo ano, o modernismo... Atuais, 11º, 12º, depois, não? Exato. O modernismo, acho que não tenho certeza se fazia parte do programa, mas mesmo que fizesse, o meu professor de literatura, de quem eu, aliás, eu gostava bastante, achou melhor convidar uma colega, que era uma professora, que aliás depois é uma pessoa conhecida, Maria Aliete Galhós, que é uma das pioneiras na divulgação do Fernando Pessoa, e ele convidou-a para dar às turmas, que eram as turmas dele, para ela dar umas aulas sobre o modernismo. Portanto, foi aí que tomei contacto com o Fernando Pessoa, Sá Carneiro, enfim. E nessa altura eu isso da poesia deve ter lá chegado pela música, pelo ritmo, pelo som, que aliás tem muita importância em poesia. E lembro-me que nessa ocasião escrevia umas coisas muito, assim, coisas muito próximas do Álvaro de Campos, então muito influenciado, e que a professora viu e até anotou, e tenho isso guardado, aliás, ela pôs lá uns sinais e tal. Um pouco mais tarde, conheci o Mário Castrim, porque através da Alice Vieira, porque ele é que dirigia o Juvenil do Diário de Lisboa, mas a certa altura retirou-se e passou a ser Alice, que assinava na altura, Alice Vassal Pereira. E, portanto, ela é que recebeu, neste caso meu, ela é que recebeu os poemas e tal. Mas, através dela, depois eu tive a ocasião de conhecer o Mário Castrim, mostrar-lhe coisas, e fui lá à casa, e várias vezes e tal, e ele também, eu também guardo alguns textos com as apreciações dele e tal. Portanto, isso é um gosto que vem, eu não lhe sei dizer como é, de onde é que vem, quando exatamente, nem tem especial importância isso, mas eu admito que seja por causa de uma certa música. Da musicalidade, da poesia. O ritmo é muito importante. Aliás, acho que é o Borges que diz qualquer coisa nesse sentido. Eu até tenho alguns por aí, uma citação dele, que fala da importância da musicalidade, de poemas que podem até não ter nenhum significado especial, mas que têm uma música. E isso é importante. Provavelmente foi por aí, não tenho a certeza. Que notas eram essas? Recorda-se das notas, quer do Mário Castrim, quer da Alice? Olha, o que é que eles diziam? Não eram. Eles diziam mais oralmente, e depois nos poemas punham. Um deles punha uns mais, quando achava que eram mais, punham assim vários sinais mais. Esse é o sinal principal, eu tenho isso guardado. Eu aliás, neste momento, até já nem sei distinguir quais são aqueles que foram apreciados pela Maria Elia de Galhões e os que foram pelo Mário Castrim. Bom, mas a verdade é que, digamos que esse gosto vem de bastante cedo, e por nenhuma razão especial. Não tinha, digamos, no ambiente familiar, não tinha, digamos, nenhuma razão específica ou particular. Não tinha livros de poesia em casa? Não, especialmente. Não, especialmente. Bom, mas as pessoas, todos nós, eu imagino que quando o Joaquim era jovem também, que a poesia fizesse parte do programa, ou alguma poesia, não é? Claro, sim. Evidentemente que eu despertei aí, sobretudo aí, ou exclusivamente aí no ensino, sim, foi no liceu. Depois tinha um amigo que veio a tornar-se um poeta, enfim, de referência, e hoje consagrado, enfim, ele tem a minha idade, que andou comigo no liceu na altura, no Gil Vicente, e falávamos muito e tal, que era o nome dele é Jaime Rocha, ele chamava, era com o nome de Sousa Fernando. Sim. Ele chama-se Rui Fernando Ferreira e Sousa, é o nome completo dele, ele depois foi jornalista no Público. E falávamos muito sobre a poesia e sobre a literatura em geral, e tenho até os primeiros livros dele, que eram assim umas coisas artesanais. O primeiro livro acho que se chamava Melânquico, uma coisa assim. Bom, mas portanto havia depois esse interesse que eu fui de alguma forma, digamos, desenvolvendo. Manteve sempre. Falando. Sim, manteve sempre. Manteve sempre, embora depois o trabalho jornalístico é bastante absorvente e, portanto, retira muito o espaço em que eu podia dedicar-me, digamos, à poesia. Portanto, houve ali uns anos em que eu perdi um bocadinho até o contacto com as coisas que iam saindo e tal, coisa que até tenho estado a tentar recuperar. Pois, eu vi uma entrevista que o Joaquim deu, já não sei onde, que eu li várias, em que dizia precisamente que estava agora a tentar recuperar o que tinha saído nos últimos 10 anos, porque de certa maneira se tinha afastado. Isso significa que está familiarizado com o que se vai publicando e com a poesia dos poetas contemporâneos portugueses. De resto, neste pedido que eu lhe fiz para os 10 poemas da sua vida, estão dois poetas contemporâneos. Foi difícil, não foi, Joaquim, fazer este? Eu devo dizer-lhe, Raquel, com toda, digamos, a sinceridade, que eu acho este exercício um bocadinho ocioso, um bocadinho artificial. Porquê? Quer dizer, é muito difícil. Desde logo excluí logo os estrangeiros para facilitar. Pois o panorama, então ainda seria mais difícil. Excluí os estrangeiros. Depois, os portugueses, quer dizer, é extremamente difícil. E depois, o que é o poema da nossa vida? Um poema da nossa vida pode não ser um poema com uma grande qualidade literária. Se alguém me escrever um poema que eu, enfim, uns versos, alguma coisa que para mim seja marcante. Se calhar aquele é o poema da minha vida. Sim, sim, mas eu creio que este desafio não é para as pessoas escolherem 10 poemas com uma grande qualidade literária. São os poemas que lhes dizem seja por que razão for, não é? É esse pressuposto. Os poemas são os poemas que são poemas saídos em letra de forma, enfim, de poetas consagrados, enfim, há esse pressuposto, mas portanto, os poemas da nossa vida, e além disso, há 10 anos, se calhar, os poemas que eu escolheria seriam outros. Eu creio, daqui a 5 anos, acredito muito nisso, que é dinâmico. Já são outros. As pessoas com quem eu tenho falado até agora, até não só me têm dito isso, que os poemas da nossa vida hoje são uma coisa e há um ano eram outra e daqui a uma semana podem ser outros, mas também que tiveram de encontrar alguns critérios, ou de pessoa para a frente, ou excluir os estrangeiros, ou por exemplo, deixar o Camões de fora, já não sei quem é que me disse. Porque se entrassem no Camões, já nunca mais, como é que saía do Camões? Bom, por aí. Exatamente. Camões, por exemplo, deixa o Camões de fora. É até uma coisa um bocadinho herética, não é? Deixar o Camões de fora, sobretudo o Camões lírico. Mas o Camilo Peçanha e o Peçanha, mas é abono da verdade, temos de dizer, se o Joaquim não se importar que eu conte isto, que o Joaquim começou por me enviar 15. Pois, e depois já eu disse, por favor, exato, já foi, faça o exercício de cortar, e o Joaquim, e nesses 15 estava de facto o Camilo Peçanha. Mas então, o Cesário, é um daqueles poetas portugueses. Eu não sei se não será o único poeta consensual português. Eu nunca vi ninguém, um crítico literário, criticar negativamente o Cesário Verde, se calhar o Camilo Peçanha também. Mas, portanto, eu procurei então outros critérios. Os outros eram, poemas que eu gosto, mas também de autores talvez menos citados, ter em conta também os mais recentes, aproveitar para de alguma forma chamar a atenção para alguns poetas. Portanto, as pessoas que me estão a ouvir e quiserem ligar alguma coisa àquilo que eu estou a dizer, devem dar esse desconto. Exato. São Joaquim gosta que eu gosto, mas gosta de outros, muitos outros, não é? Claro que sim. Gosto e para cujos autores eu acho que vale a pena chamar a atenção. Começamos com o Sá de Miranda e um poema que é conhecido, que tem aquele primeiro verso, comigo me desavim. Quer ler, Joaquim? Pois, comigo me desavim, ele não tem título, eu penso que o título é mesmo o primeiro comigo verso, penso eu. E, portanto, vou ler de acordo com, digamos, a atualização ortográfica. Portanto, Francisco Sá Miranda, um poeta de século XV. Comigo me desavim, sou posto em todo perigo. Não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta assim crescesse. Agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meio espero, ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo tamanho inimigo de mim. Porquê é que eu escolhi este poema? Desde logo porque eu queria incluir aqui o Sá de Miranda, que talvez não seja dos nomes, enfim, entre as pessoas menos familiarizadas, enfim, exatamente pela sua inserção na história, já está lá muito para trás. Mas, de facto, o Sá de Miranda, desde logo eu gosto muito deste poema. Este poema, de alguma forma, reflete aquilo que no fundo, é comum a qualquer um de nós. E que, na verdade, é também comum, digamos, no seu sentido profundo, a alguns dos outros poemas que eu escolhi. Quer dizer, no fundo, nós não somos uma única entidade, temos dentro de nós próprios, temos personalidades diversas. O Fernando Pessoa é o exemplo mais flagrante, transformou isso, de facto, numa forma, digamos, que é hoje famosa em todo o mundo. Mas o Sá de Miranda, o que ele está a dizer é que há um conflito interior nele, e que é uma coisa que acontece connosco. Nós, quando estamos a discutir connosco, eu estou a discutir comigo permanentemente sobre se isto é certo, isto está errado, e contrariar coisas que eu acho que não devem ser feitas, mas que eu quero fazer ou que eu acho que devo fazer. Portanto, no fundo, é essa reflexão. E eu não sei se no século XVI era assim tão frequente este tipo de reflexão. A verdade é que ela é comum desde logo ao Fernando Pessoa, também vamos falar, uhum. é comum até ao próprio José Miguel Silva, de uma certa maneira, no poema uhum. que eu próprio também escolhi. Uhum. E depois... Até esta conflitualidade que um poeta tem, mas que Joaquim acredita que todos nós temos e que é comum. Eu acho que todos nós temos isso. Aliás, os poetas também não têm coisas assim tão diferentes. O que eles têm é a capacidade para transmitir de uma maneira literária ou formal, com qualidade, aquilo que muita gente sente. Muita gente sente, não é? Mas tem essa capacidade, outros não têm, têm talento para outras coisas. E o Sado Miranda é uma figura também simpática pela sua própria atitude, enfim, relativamente à coroa e porque teve muito mérito também na, digamos, na própria história da literatura. Do soneto, não é? Sim, do soneto. Como é que se chamava, o novo estilo uhum. que ele trouxe de Itália, do Renascimento. E é uma figura que me é simpática. Há uma curiosidade em relação a este poema, que é, ele é, como de resto acontece em muitos poemas e em muita literatura, que vão buscar ideias de outros poetas para escreverem os seus poemas. E a Maria Teresa Horta tem um poema, que é o Minha Senhora de Mim, que começa com o mesmo verso de Sá de Miranda, que diz: comigo me diz a vim, minha senhora de mim. O que é curioso, não é? Esta... Isso é um livro, não é só um poema. Sim, sim, é um livro, sim. Mas o poema dá o título ao livro. Mas, exato, portanto, tem o mesmo verso de Sá de Miranda. O que é curioso, estas ligações entre os poetas. Sim, mas a história da literatura está cheia dessas coisas, de poetas que vão repescar e tratar de outra maneira, incluindo um dos poemas que eu trago aí, que é o do Jorge de Sena, não é? Uhum. Uma pequenina luz bruxuleante. O Mexia escreveu um texto, não é uma réplica, uhum, mas também escreveu um texto Mexia, sobre o mesmo... Sobre então, se calhar, tema, passamos já aqui à Pequenina Luz Bruxuleante do Jorge de Sena, pode ser, sim, Joaquim? Sim. Quer ler? Não, leia. Não sei se vamos ler o poema completo, porque ele... Bom, quer dizer, o Joaquim trouxe alguns maiores, não é dos maiores. Mas então, Uma Pequenina Luz de Jorge de Sena. Uma pequenina luz bruxuleante, não na distância brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, e a multidão em volta. Une toute petite lumière, just a little light. Una piccola, em todas as línguas do mundo. Uma pequena luz bruxuleante, brilhando, incerta, mas brilhando, aqui no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares, e o sopro azedo dos que a não veem, só a adivinham e, raivosamente, a sopram. Uma pequena luz que vacila, exata, que bruxeleia, firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz, ouviram-na, e é muda. Muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Brilhando, indefetível, silenciosa, não crepita, não consome, não custa dinheiro. Não é ela que custa dinheiro. Não aquece também os que de frio se juntam, não ilumina também os rostos que se curvam. Apenas brilha, bruxeleia, ondeia, indefetível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso ou violento. Brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia. Brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber. Brilha. Tudo é treva ou claridade contra a mesma treva. Brilha. Desde sempre ou desde nunca, para sempre ou não. Brilha. Uma pequenina luz bruxuleante e muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça, apenas como elas. Mas brilha, não na distância, aqui, no meio de nós. Brilha. Olá, eu sou Daniel Oliveira e pode ouvir o meu podcast associado ao poema Ensina a Cair em perguntarnãoofende.pt. É um poema muito bonito que tem esta ideia repetida, não é? Sim. Como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Exatamente. Sim, no meio das catástrofes, dos desastres, das desilusões, das vicissitudes todas, há sempre essa pequenina luz que nos de alguma forma indica o caminho, e que é da firmeza, da justiça e da exatidão. Bem, o Jorge de Sena é um dos grandes poetas portugueses, Está a ficar tão esquecido como outros grandes poetas portugueses. Acha que está? Acho que sim, acho que ele tem um lugar na literatura portuguesa, acho eu, que não sou um crítico nem um especialista, mas acho que tem um lugar que ainda não lhe foi reconhecido. Mas pensamos, por exemplo, que o Herberto Helder morreu há 3 ou 4 anos, não foi? Há 5, sim. Há 5, bom, assim, mas também parece que caiu também um esquecimento, não sei, pode ser que... Pois há aqueles fenómenos, não é? Uhum. São recuperados, alguns autores são recuperados mais tarde. Por exemplo, a Averno faz isso em relação a alguns autores que talvez não tivessem sido tão valorizados, uhum. e que a editora de alguma forma quer agora resgatar, como uhum. o caso, por exemplo, do Couto Viana, ou António Manuel Couto Viana, por exemplo, António Barona, que está a reeditar agora. Mas pronto, mas acho que o Sena é uma figura maior, não é? Uma figura uhum. maior da poesia. E na história da literatura teve ali um papel numa transição ali do neorrealismo, do surrealismo e tal, e ele trouxe qualquer coisa que era dele e que não é uma escola propriamente. E este é um dos poemas que eu acho que é universal. A ideia da esperança, sim, mesmo sim. que seja pequenina, é isso? Sim, sim. Sim, isto é também uma manifestação de esperança na humanidade, quer dizer, no fundo. Uhum. De esperança na humanidade, porque no meio do negrume há sempre uma pequena luz, quer dizer, no fundo é E acha que há, Joaquim? É acha que há? Eu acho que há. Bem, eu não sou um otimista da humanidade. Não é? Não sou muito, mas sim, é isso que nos tem trazido até aqui. O que é importante saber é se onde chegamos é o melhor dos mundos. Eu acho que não é, mas enfim, também podia ser pior. Podia ser pior, menos mal, não é? Apesar de tudo. Essa luz bruxuleante foi-nos iluminando. Foi-nos iluminando. E iluminando, sim. Então, falou do Herberto, é oportuno então passarmos para o Herberto Helder. E o Herberto Helder, o Joaquim escolheu um poema longo, longuíssimo e muito bonito, do Herberto Helder, chamado O Amor em Visita. Disse há pouco que achava que o Herberto também não era tão reconhecido como deveria. Tem essa percepção? Não, eu acho que o Herberto criou aquela imagem, não, quer dizer, ele conquistou, digamos, um lugar de facto único na literatura nos últimos, não sei, desde os anos, finais dos anos 50, não é? Uhum. Agora, o que eu penso é que ele era tão considerado, tão exaltado e tão referido e até tão insensado, para o que contribuía também muito aquela circunstância dele nunca querer aparecer, né? Receber uhum, prémios, uhum. etc. Mas isso não tem nada a ver com o valor dele, que é imenso. Mas era de esperar que, tendo desaparecido, o nome dele continuasse. Eu não acho que de alguma isso. forma há um certo silêncio. Uhum. Mas é como digo, também não acho assim tão estranho, porque outros nomes também ficando sempre no silêncio e talvez venham a ser resgatados mais tarde. Mas isto em relação ao Herberto Helder pode ser apenas uma fase, não tem que ser definitivo. Disse isso porque me pareceu que depois toda a gente se calou, falou-se muito do Herberto, ele depois publicou aqueles livros quando já estava no fim da vida e depois um a um também póstumo, e parecia que esse, digamos, esse fervor se mantinha, mas... Bem, também é verdade que os leitores de poesia são muito poucos, portanto, enfim. Porque mas esse é um grande poema, esse é um daqueles poemas que eu acho que são mesmo para sempre, não é? O que é que se pode dizer de um poema? Desde logo, falando até do próprio lugar desse poema na literatura, não é? Ele também é um poema, ele também é um autor que rompe com o que estava, de uma certa forma. Era isso que ia perguntar, porque é que gosta do Herberto, em particular? Porque... Eu até gosto mais do Herberto dos primeiros livros do que outros posteriores, uhum, uhum. nomeadamente este. Este é o primeiro, acho que até é o primeiro. E eu penso que há mesmo uma edição que se chama O Amor em Visita. Acho que sim, creio que sim. Exatamente. E este é um poema, é daquela, acho que foi o Alan Poe que disse: There is no thing... such as a long poem. Não há nada como um poema longo. Eu trouxe esse, mas também trouxe o Raul de Carvalho e já não sei mais, mas que são longos poemas. E de facto é um poema onde está tudo, está a vida, está o sexo, está a morte, está tudo. E o que importa saber é como é que está aí tudo, porque também no do Raul de Carvalho também está, de certa forma, tudo, não é? Mas o Herberto tinha uma forma... Sim, cada um exprime da sua forma e com essa, digamos, com essa riqueza de metáforas, não é? Do Herberto, que é inigualável, não é? E que, aliás, fez escola. Muitos poetas, tal como em relação ao Fernando Pessoa, apareceram depois. Em relação ao Herberto também apareceu muita gente que veio nessa, digamos, nessa linha, nessa influência, não é? Portanto, isso é um belíssimo poema. Que você não vai ter. Não vou ler todo, mas talvez possa ler aqui uma parte pequenina. Então, O Amor em Visita, de Herberto Helder. Dai-me uma jovem mulher com sua harpa de sombra e seu arbusto de sangue. Com ela encantarei a noite. Dai-me uma folha viva de erva, uma mulher. Seus ombros beijarei a pedra pequena do sorriso de um momento. Mulher quase incriada, mas com a gravidade de dois seios, com o peso lúbrico e triste da boca. Seus ombros beijarei. Cantar, longamente cantar. Uma mulher com quem beber e morrer. Quando fora se abrir o instinto da noite e uma ave atravessar trespassada por um grito marítimo e o pão for invadido pelas ondas, seu corpo arderá mansamente sob os meus olhos palpitantes. Ele, imagem vertiginosa e alta de um certo pensamento de alegria e de impudor. Seu corpo arderá para mim sobre um lençol mordido por flores com água. Em cada mulher existe uma morte silenciosa. O poema continua. Continua, e a morte, por exemplo, depois tem um espaço maior. Depois tem um espaço maior. De... Sim. São os grandes temas, não é, Joaquim? Da poesia, da literatura. Sim, aliás, nestes poemas que eu escolhi, a morte está sempre, e o amor também. Então, e há outros sentimentos e outros elementos, mas estes estão sempre presentes. Aliás, certamente há poemas que não têm, digamos, de uma forma tão explícita a morte, o amor e isso, mas de uma forma geral são os grandes temas, não só da poesia, mas da literatura em geral, não é? Lê poesia com que regularidade e em que circunstâncias? Como é que isso acontece? Agora? Não, há circunstâncias especiais. Posso ler em casa, porque me apetece, por qualquer circunstância que eu até nem posso agora descrever, porque é um pouco aleatório, não é? Mas também, olha, agora vem o sol e eu certamente irei a umas esplanadas ler, nomeadamente poesia. Não há assim uma circunstância especial, não. Não é preciso ter uma circunstância especial para ler poesia. Há pessoas que leem ou poesia ou ficção antes de dormir, à noite. Não, eu gosto de ler em voz alta, isso eu gosto, e portanto nem sempre estes casos que eu citei permitem isso, não é? Se for em casa, sim, mas sim, gosto de ler em voz alta. Porquê? Porque faz mais sentido. Faz mais sentido, quer dizer, ler em voz alta faz mais sentido, digamos, percebe-se melhor, digamos, a qualidade formal do poema, acho eu, e ouvi-lo é como se estivéssemos a imaginar quando o poeta escreveu. Eu acredito que os poetas também, quando escrevem, leem os poemas. Alto. Acredito que sim, não posso garantir, nem não fiz nenhum inquérito sobre isso, mas quer dizer... Porque ler é, no fundo, falar em voz alta, mesmo que seja para dentro de nós. E é aí que eu acho que faz sentido. Não é por acaso que se fala dos poetas dizendo que este poeta tem uma voz específica. Estamos a falar do poema. Do poema, não estamos, sim, a falar da voz física. Mas lá está a voz. É uma voz única. Um determinado poeta é uma voz única. A voz é isso. Mas disse que, para dar o exemplo que deu, agora vem aí o sol, vai ser a primavera, e sai, vai para uma esplanada e vai certamente ler poesia. Porquê poesia? Porque não ficção? Porque não ensaio? Eu leio muito menos, ensaio mais, mas romance leio muito menos, mas muito menos. Porquê? A poesia é uma outra coisa, até podem dizer que está a acabar e tal, e se calhar pelo número de leitores e do número de exemplares que cada livro vende, se calhar podemos pensar isso, mas eu acho que isso não vai acabar. A poesia é uma, assim como uma espécie de religião para aqueles que não têm religião, não é? E também para os outros que têm, também pode ser, mas para os que não têm eu acho que é uma espécie de religião. E como as religiões, também não nos salva, mas na medida em que é possível pensar que nos salvamos, a poesia pode fazer isso. A poesia, o humor, podem fazer esse papel de salvadores de uma coisa que não tem salvação, que é a nossa vida e a nossa existência. Disse para aqueles que não têm religião, é o seu caso. É o meu caso. Então, vamos continuar. Eu tinha aqui uma ordem, e como já invertemos a ordem, que é muito comum nestas conversas, porque depois fala-se dos poetas e vamos mudando. Se calhar agora não vamos já ao Fernando Pessoa e vamos falar de uma poeta contemporânea, que é a Margarida Valdegato, porque eu achei bastante curiosa a sua escolha, porque este poema particularmente é um poema de que eu gosto muito também, já o disse várias vezes, sempre que posso digo, porque gosto muito, aliás, de resto, desde que li este poema a primeira vez, nunca mais andei de comboio da mesma maneira. Quando ando de comboio, penso sempre nos arbustos entremeados de igrejas caiadas. Gosta da Margarida Valdegato? Sim, gosto muito. Gosto muito, quer dizer, não tenho a pretensão de conhecer todos os poetas mais novos. Ela deve estar na casa dos 30, 40. Creio que 40, sim, pois. Sim. Não tenho a pretensão, mas dos que conheço é das vozes que eu mais aprecio, embora ela em entrevistas diz que é sobretudo tradutora. Ela é tradutora, e tal. Sim. Mas de facto ela tem um domínio formal que eu acho invulgar, e não é só isso, evidentemente, que o domínio formal não é suficiente, mas ela tem já isso e tem muita qualidade e tem bastante diversidade. Este gosto poema. Muito dela e gosto. E esse poema, porquê desde a primeira este? Vez que o li, porque isso tem um ritmo e tem uma. E lá está, tem todas essas inquietações, não é? Que qualquer ser humano tem. E ela põe de uma maneira muito especial e do meu ponto de vista, com muito talento literário, esses problemas. A propósito de uma viagem que realmente tudo nos passa pela mente, não é? E. Aliás, o Pedro Mexia, já falámos dele aqui há pouco, mas o Pedro Mexia até escreveu uma coisa que eu até aqui anotei, a propósito, ele diz que, referindo-se a este poema, Intercidades, que, embora não seja propriamente o tom dela habitual, não é? Ela tem momentos que podemos chamar românticos, e considera que este é um exemplo notável, é a palavra dele, um poema notável onde a tristeza do mundo e a inquietação individual é atravessada pelo comboio que engole eucaliptos na paisagem portuguesa. E é de facto isso, nós próprios vamos a viajar e a ver, como todos nós já viajamos de comboio, portanto não é difícil imaginar esse movimento e essa cadência, não é? E enchê-lo com essas palavras, não é? Que no fundo também diz a respeito a qualquer pessoa, qualquer de nós, não é? Pode rever-se, digamos, nessa. Que também é um poema de amor. Também é um poema de amor. Sim. Quer ler? Posso ler, mas isso aí é enorme. Você já selecionou aí a parte. Está aqui. Começa aqui. É esta página? É, começa aqui. Galopamos pelas costas dos montes no interior da terra, a comer eucaliptos, a comer os entulhos de feno, a cuspir o vento, a cuspir o tempo, a cuspir o tempo. O tempo que os comboios do sentido contrário engolem, do sentido contrário roubam-nos o tempo, meu amor. Preciso de ti, que vens voando até mim, mas voas à vela sobre o mar, e tens espaço asas, por isso vogas à deriva, enquanto eu vou rastejando ao teu encontro, sobre os carris faiscando ocasionalmente, e escrevo para ti, meu amor, a enganar a tua ausência, a claustrofobia de cortinas, cor de mostarda, Tu caminhas sobre a água e agora eu sei, as palavras valem menos do que os barcos. Preciso de ti, meu amor, nesta solidão, neste desamparo de cortinas espessas que impedem o sol, que me impedem de voar, e ainda assim do outro lado o céu exibe nuvens pequeninas, carneirinhos a trotar sobre as searas de aveia e trigais. Aqui não há, comemos eucaliptos e igrejas caiadas debruçadas sobre os apiadeiros, igrejas caiadas, meu amor. Eu fumo um cigarro entre duas paragens, leio Lobo Antunes e penso, as pessoas são tristes, as pessoas são tão tristes, as pessoas são patéticas, meu amor. Ainda assim, ainda bem que tu me escondes do mundo, me escondes dos sorrisos condescendentes do mundo, da comiseração do mundo. À noite no teu corpo, meu amor, eu também sou um barco sentado sobre o teu ventre, sou um mastro. Preciso de ti, meu amor. Estou cansado, dói-me em volta dos olhos, tenho vontade de chorar mesmo assim. Desejo-te. Mas antes de me tocares, de dizeres quero-te, meu amor, hás de deixar-me dormir 100 anos. Depois de 100 anos voltaremos a ser barcos. Eu estou só. Portugal nunca mais acaba. Comemos eucaliptos, eucaliptos intermináveis, longos e verdes. Comemos eucaliptos entre meados de arbustos. Comemos eucaliptos, a dor da tua ausência, meu amor. Comemos este calor e os caminhos de ferro e a angústia a deflagrar a combustão no livro do Lobo Antunes. Comemos eucaliptos e Portugal nunca mais acaba. Portugal é enorme. Eu preciso de ti. E em sentido contrário, roubam-nos o tempo. Roubam-nos o tempo, meu amor. Tempo. O tempo para sermos barcos e atravessar paredes dentro dos quartos. Meu amor, para sermos barcos à noite, a soprar docemente sobre as velas acesas. Barcos. Até mereço este poema. Obrigada, Joaquim. É muito, muito, muito bonito. Então agora vamos lá ao Fernando Pessoa. Imagino que tenha sido complicado escolher um poema do Pessoa. O seu heterónimo preferido é o Álvaro de Campos? Desde logo é logo difícil escolher o próprio heterónimo. Pois, não é? Por isso me pergunto. É o Álvaro de Campos é o preferido? Talvez seja. Talvez já tenha sido mais, mas sim. Porquê? Talvez seja. Não sei, parece ser mais o Engenheiro Naval. O Engenheiro Naval parece ser mais imediatamente perceptível. Talvez nos identifiquemos mais depressa com ele, talvez, depende das pessoas. Mas eu escolhi a Tabacaria um bocadinho por escusão de partes, porque havia tantas possibilidades, não é? Mesmo dentro só do Álvaro de Campos havia tantos lugares, podia ser o poema em linha reta, por exemplo, ou Ode Marítima, eu sei lá, podia ser tantos. Então eu escolhi a Tabacaria por ser até um bocadinho mais consensual, se calhar, o mais conhecido. Creio que é o mais conhecido. Aliás, creio até que os primeiros versos da Tabacaria são citados na internet de uma maneira, bom, enfim, espero muito que ele exaustiva. Fiel, porque às vezes a internet cita versos que nem é são verdade, do autor. É verdade. Mas havia aquele poema que não era da Sofia de Melo. Da Sofia, exatamente. O Público fez um artigo sobre isso, não é? Fez. Mas quer dizer, também porque, e internacionalmente, bem, hoje o Fernando Pessoa é muito conhecido internacionalmente, mas há um crítico, um francês, que disse que a Tabacaria, enfim, vale também o que vale, é a opinião dele, mas que é o mais belo poema do mundo, disse ele. Isso vem, aliás, numa edição especial da Tabacaria, vem na introdução, uma edição da Guerra e Paz, uma edição assim, de luxo e tal. E ele, o mais belo poema do mundo. Portanto, lá está, também é um daqueles poemas entre a reflexão entre o que é real, o que é fictício, o que é que nós somos, e também a morte, lá está, a morte lá também. Está, também lá está. Como sempre, em todo lado, está a morte. Não sei o que lhe diga, de facto é. A Tabacaria, de alguma forma, tem um bocadinho de tudo o que o Fernando Pessoa foi escrevendo também, pelo menos o Álvaro de Campos. De alguma forma está aí concentrado. Vou ler só um bocadinho, também porque é grande. Acho que não podemos ler isto, a Tabacaria toda. É um dos poucos poemas de que mais gente, não os especialistas, não, os que decoram poemas. Eu decoro poucos poemas, sei dois ou três assim. Sabe? Dois ou três, mas olha, um é estrangeiro. Qual é? É uma coisa do Borges, e que é, acho que é assim, espero ser textual. Eu que tantos homens fui, nunca fui aquele em cujos braços desfaleceu Matilde Urbach. Esse é um dos poemas que eu fixei, não sei bem porquê, mas pronto. Mas, não, mas eu gostava porquê? De saber. Não sei bem porquê, talvez. Olha, não sei, mas. Há de haver uma razão, se calhar, para a Diana, não faço ideia. Não nega essa possibilidade. Eu sei todas as hipóteses. Há alguns que eu me lembro. Há um verso que toda a gente fala, que é ama como a estrada começa. Cesarini. É um verso do Cesarini e tal. Mas, por exemplo, as coisas, o que é que eu me lembro assim? O Camilo Pessanha tem um poema que eu gosto bastante, eu nem me lembro como é que se chama, mas eu lembro-me sempre do Bocadinha. Eu debaixo da terra firme, compacta, recalcada, muito quietinha rir-me de não me doer nada. Bom, isto é uma parte do poema. Há mais uma ou outra, mas. E faz por decorar, ou seja, não, dedica-se a decorar. É que há pessoas que fazem isso. Não me digo. Se me dedicasse, já sabia muitos mais. Mas então decora porque cantiga, gosta, é por isso? Por exemplo, aquela cantiga de amigo, não é? Ou a cantiga partindo-se. Essa eu sei decorar também. Muita gente sabe essa, não é? Não é? Partem tão tristes, mas tristes. Os olhos chorando por vós, meus bem, que nunca. Tão tristes vistos, outros senhores por ninguém, pronto. E mais o quê? Basicamente, há de lembrar-me de outros, mas enfim, não, eu gostava de saber dizer poemas de cor, mas realmente... Mas sabe, não sabendo muitos de cor, bem, sabe alguns, sim, que acabámos de perceber que sabe, mas tem pelo menos a ideia de alguns poemas que depois, de vez em quando, no seu dia-a-dia, perante as situações que lhe acontecem, associa-as a ideias de poemas, acontece-lhe isso, não? Sim. Pode acontecer? Pode. Aliás, eu passei a vida... Na minha profissão, sempre que podia, e aqui o poder era uma coisa, era escasso, esse poder, sempre que podia, e metia poesia no trabalho. No meu trabalho, não é? Mas enfim, eu era jornalista e a poesia nem sempre joga assim bem, não é? Mas sempre podia, por exemplo, fiz uma vez uma reportagem sobre a ilha de Moçambique. E utilizei, enfim, vários poemas do Rui Knopfli. Rui Knopfli tinha um livro que se chama exatamente A Ilha de Próspero, que é a Ilha de Moçambique. E é curioso que ele depois fez uma edição do livro, uma edição assim luxuosa e tal, e fazia lá uma referência a esse facto. Mas, portanto, sempre que podia ia pondo versos, mas de uma forma geral é preciso escolher muito bem os momentos, porque nem sempre cada propriamente. Mas enfim. E porquê que fazia, isso? Não, porque isso, porque a poesia eu acho que está sempre. A poesia, digamos, é a alternativa que nós temos para uma certa realidade. Quer dizer, a poesia é aquilo que está, digamos, está debaixo das pedras, não é? Do caminho das pedras, a ver, é uma coisa um bocado religiosa, mas enfim, do caminho das pedras que nós trilhamos, não é? Lá por baixo está a poesia, depois há umas pessoas que veem e há outras que não veem, e há umas que conseguem ver essa coisa invisível e conseguem depois pô-la tecnicamente em letra de forma, de maneira que possam chamar poesia. E, portanto, é, digamos, é o olhar alternativo, é conseguir apanhar algumas coisas que em geral as pessoas, ou porque estão desatentas, ou porque isso não lhes interessa, ou porque são demasiado pragmáticas, ou porque são muito material, digamos, têm mais em conta as questões materiais, não estou a falar necessariamente de dinheiro, embora haja uma propósito, isso é uma entrevista uma vez com o Cesarini, que também foi aqui contemplado, agora lembrei-me disso por causa das questões materiais. Cesarini, que há muitos anos ganhou um prémio, já não sei qual era, um prémio que tinha uma expressão pecuniária, um prémio de poesia, então. E o jornalista, o nosso colega, na altura, isto foi no Jornal da Capital, foi-lhe perguntar o que é que ele tal, e ele mostrou-se entusiasmado com o facto de ter recebido aquele valor e tal. E o jornalista deve ter achado, um poeta é um ser... Enfim, um celibata. E portanto deve estar desligado das questões materiais. É estranho que ele estivesse entusiasmado. E perguntou-lhe, então, mas isso para si o dinheiro é assim tão importante? E ele disse, sim, é. Mas porquê? Sabe, morre-se mais à vontade. Morre-se mais à vontade. É de facto uma resposta. Pronto. É extraordinária. Já lá vamos. E parece que sim, ele parece que quando morreu tinha um futuro razoável. Não sei. Sim, sim. Por acaso não sei. Não tenho ideia. Razoável. Então, não vamos passar sem ler um bocadinho da tabacaria do Álvaro de Campos, Fernando sim. Pessoa, deixando a dica para que quem ainda não leu, provavelmente só os mais jovens, porque este poema é subajamente conhecido e citado, que o leia por completo, porque vale muito a pena, e o final é de resto é muito dos maiores, né? Não é? Mas sim, mas não, mas sim, comparado com o Ode Marítima. A Ode Marítima, sim, claro. Então, começa com estes versos bastante conhecidos. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, à parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. É sonhador, Joaquim? É, em que sentido? Literal, literal ou literário? Não, literário e literal. Bem, literal se sonha. Ah, pois, imagino que sonhe. Uma coisa é sonhar, outra coisa é lembrar-se de que sonha, não é? Eu, ao contrário do Eduardo Agualusa, que disse, ali uma entrevista em que ele dizia que uma parte dos livros que ele escreve são baseados em sonhos. Em sonhos. Eu, ao contrário dele, não me lembro, normalmente não me lembro não de nada, lembra ou de então tudo. Lembro-me assim de uns fragmentos muito dispersos, uhum. E tal. As coisas e, várias. E dos sonhos, portanto, mas sim sonho. Sim, sonho. Isso, e, literalmente. Tenho sonhos e tenho sonhos e tenho pesadelos, como qualquer pessoa. Fora disso, não tem em si todos os sonhos do mundo, como aqui o poeta. Todas as pessoas têm alguns sonhos, mesmo que não tenham, que não se ponham a pensar nisso, não é? As pessoas têm ambições, projetam, digamos, coisas que gostariam que acontecessem, ou estão disponíveis, ou, no mínimo, não é? Para que lhes aconteça coisas boas, e nesse sentido, o sonho é um pouco aquilo que... O que é um sonho? Quando estamos a falar de sonho, estamos a falar de quê? Estamos a falar coisas boas, uhum. Que nós, consciente ou inconscientemente, desejamos que nos aconteçam. Uhum. Porque se não forem boas, não são sonhos. Ninguém sonha coisas... Ninguém deseja, não é? Ninguém deseja. Podem recear o futuro e recear coisas. Mas, portanto, para responder à sua pergunta, não sonho muito. Não sonho, quer dizer, tinha objetivos, agora tenho de outra maneira, mas quando trabalhava tinha objetivos, queria fazer certo tipo de programas, certo tipo de trabalhos, sim, mas não considero isso, digamos, na categoria dos sonhos. E agora tem de outra maneira, que maneira agora? Agora tenho uma maneira, como é que lhe ia dizer isto? Isto já é um bocadinho mais psicanalítico, sei lá, agora tenho o quê? Os sonhos agora são como? Não lhe sei dizer isto. Não. Eu projetava muito a minha vida no plano profissional. A partir do momento em que eu deixei, não de ter esta profissão, porque esta profissão fica não sempre se, agarrada não se deixa, a nós, não é? Fica sempre, mas desde que deixei de exercê-la, digamos, de uma forma regular, as pessoas ficam sempre, ou pelo menos eu fiquei assim um bocadinho. Um bocadinho num espaço etéreo, uma coisa assim, assim um bocadinho a vogar à procura de... É evidentemente que eu tenho outras coisas que faço, por exemplo, escrever e tudo isso, mas quero dizer, não... Sonhos, projetar coisas, pensar agora queria fazer isto, não, queria ter em uns anos de vida e tal... sem grandes doenças, coisas, como vê, muito humanas e simples. Mas importantes. Sim, são coisas básicas que toda a gente, no fundo, deseja. Disse que escreve agora que está reformado, que escreve. Escreve não, o quê? Eu sempre escrevi, mesmo sem estar reformado. Mas escreve o quê? Quer dizer... Escrevo poemas, escrevo versos, escrevo sobre tudo isso, não escrevo muito mais. Escreve poesia, então? Sim. Não trouxe nenhum poema seu para partilhar connosco? Não. podia ter trazido e até poderia vir a propósito, mas não trouxe. Eu não sabia que o Joaquim Furtado escrevia poesia. Se eu soubesse, eu teria pedido para trazer um poema. E escreve poesia, mostra alguém, partilha esse... Não, em geral não mostro, não. Porquê? Porque é que não mostro? Uhum. Sabe, não quer dizer que não venha a mostrar. Posso mostrar, assim, particularmente, a pessoas, assim, muito próximas. Quer dizer, mas realmente... Mostro muito pouco. Quer dizer, eu vou dizer isto com que é o que, um pouco que eu penso. É um pouco não, é mesmo o que eu penso. Uma pessoa, é como eu vejo isto, se escrevesse um romance, eu olhava para aquele romance, se eu escrevesse um romance, olhava para o romance e pensava, com um sentido crítico, eu julgo que seria suficiente, não é? Isto tem qualidade, não tem qualidade. Se eu achasse que tinha, pelo menos o mínimo, e dando aquela margem que eu posso até achar que não tem muita, mas há outros que podem achar que tem muita e outros podem achar que não tem nenhuma, se eu achasse, eu ia com alguma facilidade mostrar a um editor, dizer, tenho aqui, olha, escrevi isto, não me custava nada. Porquê? Porque um romance pode ser até autobiográfico, pode ser muito autobiográfico, mas isso não está lá escrito. As pessoas podem deduzir, o próprio autor pode dizer assim, tem aqui aspectos autobiográficos e tal. Mas, quer dizer, é lido como se fosse uma coisa exterior ao autor. Exterior ao autor, quer dizer, ele escreveu isto aqui, se calhar é uma coisa autobiográfica. A poesia é uma coisa muito diferente, que é a exposição, é a exposição que a pessoa faz com maior ou menor êxito técnico, quer dizer, com melhores ou piores resultados do ponto de vista da capacidade para traduzir de uma forma literária, enfim, pensa, mas é sempre a exposição interior. Isso limita ou inibe muito mais, não sei se toda a gente, mas a mim, inibe, de ir mostrar, sabe? É como se você dizia, olha, faz-me aqui uma coisa, abre-me aqui o externo. O externo e ver tudo o que está cá dentro e tal. Pronto, às vezes é mesmo necessário, tem mesmo que ser, mas ninguém vai oferecer-se para fazer isso. Então, Joaquim, sente que se mostrasse a sua poesia a alguns editores, seria mais ou menos como abrir o peito e mostrar o que está aí dentro? É, sim, acho que sim. E isso não o deixa confortável? Sim. Não, e também não gostava que me dissessem, isto não vale nada e tal. Também não gostava. Portanto, de certa maneira também se está a defender disso. Não, porque eu acho que sou capaz de ter um olhar crítico e ter uma opinião que eu, apesar de tudo, acho que seria equilibrada sobre isso. Uhum. Sobre o que escrevo. Bom, tenho imensa pena de não ter sabido, Joaquim, não vai fazer muita falta, deixa-me dizer isto, tenho imensa pena, agora que estamos aqui a ter uma conversa sobre poesia, de eu não ter sabido antes, bem, não quero dizer que o Joaquim acedesse, mas ter-lhe pedido para trazer um poema, e também não sei se o faria, quem sabe um dia até pode... publicar. Bom, uns póstumos, assim, umas coisas. Não diga aí. Uns póstumos. Bom, será sempre o que o poeta entender, não é? Essas coisas dependem, obviamente, apenas e só da vontade de quem as escreve. Há pouco citou de cor um verso poema do Cesarini, muito conhecido, que é o Ama como a Estrada Começa, que é de facto uma coisa extraordinária, e escolheu um poema do Mário Cesarini para a nossa conversa. Sim. Que é o You Are Welcome to Elsinore. Sim. Porquê o Cesarini e porquê este poema? Porquê que este poema? Há também um ponto, não digo comum a todas estas escolhas, mas comum a alguns, que é, digamos, o empenho social, digamos assim, uma voz que pretende interceder sobre a situação social, até política, não é? Uhum, uhum. Isso é um, digamos, é comum a algumas destas escolhas. E o Cesarini, neste caso, porque não é esse o tom geral, nem sequer a característica principal do Cesarini, mas neste caso é, como por exemplo, é o caso, embora a escolha do poema não se insira aqui, mas é o caso do José Miguel de Silva, que é um poeta que escreve muito também sobre o social, sobre o político, digamos, uhum, é? Uhum. Ou Ou, por exemplo, ou o Francisco Pacheco, que também está aqui também escolhido. Está aqui, portanto, há alguns pontos aqui. Que tem uma intervenção comuns. Social, de certa sim, maneira, sim, não é? Sim. Os poetas sobre, tiveram essa preocupação. A reflexão sim. sobre o cotidiano. Então, sobre no caso deste poema, do Cesarini, há... quer dizer, o Cesarini é uma figura maior, não é, da poesia portuguesa. Não vamos falar disso, nem eu sou um especialista para estar a falar do Cesarini enquanto poeta, mas de facto é uma figura absolutamente, enfim, importantíssima, não é? Uhum. E este poema é um poema que tem a ver com a situação em que foi escrito. Isto saiu no livro A Pequena Capital, que é de 57, onde estou em erro, uhum. portanto, era antes do 25 de Abril, claro, e o regime que havia, o Estado Novo, etc., repressão, censura uhum. e tal. E este poema reflete isso. E Elsinor, digamos, remete para o Hamlet, não é? Uhum. E para o algo que está podre no reino da Dinamarca, neste caso, Portugal, a Dinamarca seria Portugal. Uhum. E, portanto, ele, no fundo, o que está aqui a descrever, a dizer, é quer dizer, a falta de liberdade, a repressão, o não se poder falar, essencialmente é isto. Por outro lado, é também, digamos, a ideia de que a palavra é redentora, quer dizer, que a palavra tem a capacidade de resistir. Uhum. Penso que são as duas vertentes aqui deste poema. Portanto, o que ele está a dizer é que estamos num universo, digamos, numa espécie de um gulag, não é? Estamos num universo fechado, onde a repressão impera e as palavras entre nós e as palavras há metal fundente. Portanto, há todo um organismo, há toda uma máquina que nos separa. E depois, a certa altura, digamos, percebe-se que para ele a palavra, no entanto, é aquilo que tem capacidade para resistir. Para resistir. Estou a convidá-lo a ler então o poema, estou a dar-lhe o livro, vamos lá ouvir. Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, tirar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente, de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, escadas e ponteiros e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte. Há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram de esperar. Há palavras acesas como barcos. E há palavras homens, palavras que guardam o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de Elsinor. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem ilegíveis à boca. Palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever. Por não termos connosco cordas de violinos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul, onde oxidados morrem. Palavras maternais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os empardados, e entre nós e as palavras, o nosso dever de falar. O nosso dever de falar. O nosso dever de falar. De facto, o poema é não só muito bonito e termina com esta ideia, o nosso dever falar, que, Joaquim, de certa forma é também o dever de um jornalista. Sim. E foi também o dever de um jornalista, no caso o Cesarini, poeta durante o Estado Novo, e o Joaquim ainda apanhou a profissão. Sim. No Estado Novo, sentia esse dever de falar? Sim, claro. Eu comecei a trabalhar profissionalmente em 1970, portanto ainda tive que enfrentar, digamos, a censura durante 4 anos, uhum. e tal. Sim, quer dizer, eu trabalhava na rádio, sobretudo, trabalhava na rádio, com algumas incursões pelo jornalismo escrito, mas na rádio havia censura instituída, não é? Uhum. Existia a censura pré e pós, prévia, não é? e a posteriori. Aliás, eu trabalhei num programa, no primeiro programa onde trabalhei, na rádio, que começou no Rádio Clube Português e depois passou para a Rádio Renascença, que terminou precisamente depois de ter sido emitido um texto, ter sido digamos, difundido um texto que é censura, o governo achou que não podia ser, e portanto aí a censura foi a posteriori. Mas na rádio, quer no Rádio Clube Português, quer na Rádio Renascença, havia comissões, chamadas comissões de fiscalização, que se pronunciavam sobre os programas gravados antes deles poderem ser emitidos. Às vezes cortavam, outras vezes não cortavam, às vezes cortavam parte, outras vezes eram libertados, digamos assim, e passavam integrais. Mas a grande maioria dos trabalhos que de alguma forma pretendiam, embora de uma forma ténue, fazer refletir o ambiente social, nem digo político, não é? Isso tinha sempre a intervenção, digamos, da censura. Depois, no Rádio Clube Português, na Renascença não havia nessa altura ainda noticiários, mas no Rádio Clube Português havia os noticiários, e os noticiários, digamos, tinham que obedecer a uma censura que era a censura que, enfim, os gabinetes dos coronéis da Comissão de Censura, e que depois passou com o marcelismo a chamar-se Comissão de Exame Prévio, eles mandavam através dos terminais. Nós tínhamos, no caso do Rádio Clube Português, tínhamos a agência France Presse e a Reuters, uhum. E depois tínhamos as agências nacionais, que era a ANI, não sei. E portanto, eles exigiam a censura, também recebiam esses telegramas, não é, dessas agências, e depois mandavam pelo mesmo terminal, mandavam informação sobre os... Então, vistos os telegramas, a linguagem era esta, vistos os programas do número X ao número X. Os telegramas, sim. Sim. Autorizados, este e este e este. E depois, proibidos parcialmente, e depois diziam quais eram os cortes, ou proibido totalmente este ou aquele. Era assim, portanto, digamos. O trabalho que vinha das agências era sujeito a uma censura prévia, era. Ou o telex era eliminado todo, ou parcialmente dizendo. Este da Reuters podem dizer isto, era sim, assim? Sim, eu guardo alguns telegramas desses. Tem em casa? Tenho, eu quando vou às escolas e falar sobre jornalismo assim, mais jovens e tal, para falar destes temas, o que acontece às vezes no 25 de Abril, mas noutras ocasiões também, costumo mostrar esses telegramas. Como é que era trabalhar assim? Quer dizer, no Rádio Clube Português, eu comecei lá em 73, portanto estamos numa fase... Já é uma fase diferente, sim. Tal, em que nós já tínhamos uma, enfim, uma desconsideração tal. Que muitos de nós já nem não... Também se partia do brilho. Eu, por exemplo, eu pensava, enquanto nos jornais, os jornais tinham um método diferente, os diretores dos jornais tinham que enviar as provas para a censura, e depois a censura cortava. E, portanto, se os jornais, por acaso, publicassem aquilo que tinha sido cortado, a censura via logo. No caso da rádio, eu sempre achei que... E, provavelmente, outros colegas meus, sempre que é impossível ter um serviço de escuta de tal maneira que estejam a ouvir 24 sobre 24, o texto 24, que for cortado. E não se noticiários, sim, sim, sim. Mas isso nem sempre... Mas quer dizer... Chegaram a chamar-me a atenção por um... Mas quer dizer, no dia-a-dia, trabalhar dessa forma... Não era... Era terrível. Era o possível, porque não é? A censura não só... Por exemplo, sobre a guerra não havia notícia, não. Não se falava da não guerra. Não se falava. Mas a censura não atuava só sobre notícias de natureza política. Era também sobre questões laborais, questões até de costumes. Tudo isso. Mas, de facto, como eu digo, naqueles anos, já quando eu comecei na rádio, ignorávamos um bocado já a censura. Eu parti um bocadinho desse princípio, que eles ignorávamos um bocado isso, mas que ela existia e existia o desconforto, imagino, não é? Por trabalhar assim, dessa maneira, claro. Quer dizer, ninguém gosta, não é? Claro, claro. E aquele tempo já era um tempo que eu imagino brando, que se comparado com tempos décadas anteriores, por aquilo que eu leio, que eram, digamos, tempos de chumbo, não é? Imagino que sim. Fernando Assis Pacheco é um dos poetas também escolhidos. Jornalista, cá está, precisamente, é a ponte perfeita. E que tem aqui o Joaquim escolheu um poema que também tem muito esta ideia da necessidade de agir e de falar e de fazer coisas, que é o Poeta no Supermercado. Vou ler, diz assim: indignar-me é o meu signo diário. Abrir janelas, caminhar sobre espadas, parar a meio de uma página, erguer-me da cadeira, indignar-me é o meu signo diário. Há países em que se espera que o homem deixe crescer as patas da frente e como a erva, e levo uma canga minhota como os bois. E aos poetas que perdoam, deslizam o mundo, sempre estão bem com ele. Ou não se apercebem, tanta coisa para olhar em tão pouco tempo, a vida tão fugaz e tanta morte. Mas a comida esbarra contra os dentes. Digo-vos que um dia acabareis tremendo. Teimar, correr, suar, quebrar os vidros, indignar-me. É o meu signo diário. Um homem tem que viver, e tu vê lá não te fiques. Um homem tem que viver com um pé na primavera, tem que viver cheio de luz. Saber um dia, com uma saudade burra, dizer adeus a tudo isto. Um homem, um barco, até ao fim da noite cantará coisas, irá nadando por dentro da sua alegria. Cheio de luz, como um sol, beberá na boca da amada, fará um filho, versos, será assaltado pelo mundo, caminhará no meio dos desastres, no meio de mistérios e imprecisões, engolirá fogo. Palavra, um homem tem que ser prodigioso. Porque é arriscado ser-se um homem? É tão difícil, é, com a precariedade de todos os nomes, o começo apenas. Bom, é, no fundo, o que o Francisco Pacheco está a refletir, de alguma forma, sobre aquilo que nós estávamos aqui a dizer, né? Uhum. Era um ambiente que existia, a indignação que isso implicava, essas contingências todas, de alguma forma, estão aí, não é? Uhum. E estão aí também aqueles que, de alguma forma, aceitavam, os que se indignavam. Eu acho que, de alguma maneira, isso é o corolário daquilo que tivemos aqui um pouco a dizer e também daquilo que o Cesarino tinha dito antes. Portanto, falando do Assis Pacheco, desde logo ele eu acho que é um dos grandes poetas, talvez ainda não tenha sido reconhecido com essa dimensão. Também, é, outro caso, não é? Talvez ainda não tenha sido. Sim. Mas sim, e desde logo, olha, é talvez o poeta, como Manuel Alegre, enfim, que escreveu coisas mais impressionantes e de maior qualidade sobre a guerra, não? Sobre a guerra. Escreveu coisas extraordinárias. Logo um livro, Calquiano, que ele, precisamente por causa da censura, teve necessidade de fazer, digamos, publicar com a onomástica em vietnamita, uhum. Calquiano. E depois, a seguir ao 25 de Abril, o livro saiu já com o título Catalabãs e Quilolo e Volta, portanto com as designações, os nomes das terras, etc., já em português e em angolano, uhum. digamos, com os nomes angolanos. E, portanto, desde logo tem esse lado da sua obra que eu acho que é muito importante no que diz respeito à guerra. Mas depois tem toda uma obra de que este poema é um exemplo, que, com uma grande originalidade, com uma oralidade diferente. Ele utiliza a oralidade, que ele, aliás, a falar era um pouco assim, não é? De uma maneira muito, muito criativa e bastante singular. Eu conheci, eu nunca tive assim nenhum contacto que me lembre com ele, nunca, embora nós, de alguma forma, ele era mais velho, mas coexistimos no jornalismo, já estava há mais tempo, portanto nunca privei assim com ele, mas ele, até porque, por exemplo, ele participou num programa de televisão e aí ficou muito, muito conhecido, mas dizia eu que utiliza a oralidade de uma forma muito, penso eu, a oralidade de uma forma muito, muito, muito original, e há uma grande valorização precisamente do cotidiano. Eu penso que o facto de ele ser jornalista também teve a ver com contribuiu, isso. Contribuiu, não é? Ele estava sistematicamente em contato com a realidade, com os acontecimentos, com as pessoas, com a vida do dia-a-dia. Por ser jornalista e ter um contacto com o cotidiano privilegiado, digamos assim, em sua opinião, isso acaba por influenciar a poesia dele? Não, acaba por estar presente na poesia dele. Não é? O cotidiano é uma das características, penso eu, da poesia do Francisco Pacheco. referências ao cotidiano, aos factos do dia a dia e às circunstâncias e às limitações que, como jornalista, ele também sentia. De alguma forma estão neste poema, eu penso que em geral estão na obra dele, mas o cotidiano, o dia-a-dia, a vida das pessoas, essa relação, e depois dá-se essa circunstância irónica dele ter morrido à saída de uma livraria, não é? Enfim, mas penso que sim, que o facto de ser jornalista, que ele seria poeta mesmo que não fosse jornalista, portanto estamos aqui a especular, digamos, é aquilo que nos parece, não é? Mas ele seria poeta noutras circunstâncias quaisquer, que não tinha que ser... Agora, ser jornalista, eu penso que o pôs em contacto com certas circunstâncias que o levaram também a escrever alguns poemas. Há um poema que ele escreve sobre as prostitutas, ele, à saída dele, que é um poema, eu ainda pensei em trazê-lo, mas enfim, que é um poema muito, muito tocante, sobre raparigas prostitutas que estavam a sair, ele estava a sair da... Do jornal. Da redação. Exato, é muito bonito aquilo, é muito bonito. Bem, nós temos aqui agora, eu tenho aqui na minha mão a Musa Irregular, edição aumentada da Tinta da China. Sim, esse é o último. Quer dizer, é o último e tem tantos poemas que agora encontrar esse que o Joaquim está a falar é complicado, não consigo ir lá. Não, agora ocorreu-me, porque ele estava, ele disse que está a sair da redação, não é? Está a sair do jornal. Sim. E lá está ele, sai do jornal atento ao cotidiano, ao dia a dia, à vida das pessoas, e encontra essa circunstância que ele depois descreve muito bem um poema. Do Fernando Assis Pacheco, não sei, Joaquim, quer passar agora para o Raul de Carvalho, o António José Forte ou para o José Miguel Silva, diga-me. Você é que eu sou o copiloto, você então se calhar o Raul de Carvalho, porque é um poema longo, não é? O que o Joaquim trouxe. O Raul de Carvalho não será propriamente assim um poeta da minha predileção. Mas é este poema, mas então. Este poema, de facto, é um poema que eu acho que é de facto daqueles poemas que sim, também está a vida toda, está... É uma espécie de... quer dizer, isto é uma descrição, é um lamento, ao mesmo tempo que é um... É passar em revista tudo o que são as vicissitudes humanas, a condição humana, numa descrição que provavelmente toca a maior parte dos leitores, de alguma forma revence, porque tem a ver com a existência, com a natureza humana, com este, eu diria, já é a segunda vez que vou citar aqui coisa bíblica, mas este vale de lágrimas, no fundo, que é isto onde nós vivemos, e esse é um poema onde ele faz desfilar todos esses sentimentos, todas as frustrações, todas as tristezas, todos os fracassos, isso que é próprio da condição humana. É um poema muito, muito pessimista ao mesmo tempo, mas se calhar, como os pessimistas dizem, são realistas, mas se calhar é mais realista, não no sentido literário, mas, mas sim, é isso que eu vejo nesse poema, em que ele no fundo diz que venha a serenidade de uma vez para que esta turbulência que é a vida tão, tão inglória, subentendo eu, venha e ponha termo a esta, digamos, a este mundo tão difícil em que sofre tanto. É o que eu vejo nesse poema. É longo, mas eu convido o Joaquim a ler um bocadinho. Até onde quiser. Bem, eu não selecionei nada, vou ler a primeira página, talvez. Começamos no início, sim. Vem, serenidade. Vem cobrir a longa fadiga dos homens, este antigo desejo de nunca ser feliz, a não ser pela dupla umidade das bocas. Vem a serenidade, faz com que os beijos cheguem à altura dos ombros e com que os ombros subam à altura dos lábios. Faz com que os lábios cheguem à altura dos beijos. Carrega para a cama dos desempregados todas as coisas verdes, todas as coisas vis, fechadas no cofre das águas. Os corais, as anémonas, os monstros sublunares, as algas, porque um fio de prata lhes enfeita os cabelos. Vem serenidade, com o país veloz e virginal das ondas, com o martírio leve dos amantes sem Deus, com o cheiro sensual das pernas no cinema, com o vinho e as uvas e o frémito das virgens, com o macio ventre das mulheres violadas, com os filhos que os pais amaldiçoam, com as lanternas postas à beira dos abismos, e os segredos e os ninhos e o feno, e as procissões sem padre, sem anjos, e contudo, com Deus molhando os olhos e as esperanças dos pobres. Vem serenidade, com a paz e a guerra, derrubar as selvagens florestas do instinto. Vem e levanta palácios na sombra. Tenha paciência de quem deixa entre os lábios um espaço absoluto. Vem e desponta, oriundo dos mares, orquídea fresca das noites vagabundas, serena espécie de contentamento. Surpresa, plenitude. Bom, e é também, e tem também uma componente, pois se ver-se-ia lendo quem, mais à frente, assim, a componente dos mais miseráveis, das desigualdades, está aí tudo também. Uma reflexão também, sim, não é? Também dos mais pobres, dos que não têm, dos que são humilhados, enfim, esse é também uma, digamos, é um texto que também diz respeito, e lá está também nesse registro social. Que termina, de resto, precisamente com essa ideia que o Joaquim estava a dizer, que diz: vem e defende-me da traição dos encontros, do engano na presença de aquele cuja palavra é silêncio, cujo corpo é de ar, cujo amor é de mais absoluto e eterno para ser meu que o amo, para sempre irreal, para sempre obscena, para sempre inocente, serenidade és minha. Esta ideia de... Como o Joaquim estava a dizer, ele pede, não é? Para vir a serenidade. Sim, por ter-me no fundo este sofrimento. Identifica-se de alguma maneira com este poema? Não, há muitas coisas que qualquer pessoa se identifica, eu acho. Quer dizer, os otimistas talvez não, e acham que isso... Mas o Joaquim não é um otimista, é isso? Não. É um pessimista? Só um bocadinho, mas... Porquê? Quer dizer, eu... se calhar se tivesse religião era mais otimista, porque tinha mais... onde, digamos, onde supor que havia qualquer tipo de transformação que desse a esta vida um sentido um pouco diferente, mas enfim, mas gosto de viver. Sim, viver é bom. Gosto de viver. O poeta, eu tenho marcado, por acaso, tenho duas, agora disse, ia dizer O Poeta em Lisboa, que é um poema do António José Forte, que está marcado aqui neste livro, Uma Faca nos Dentes, mas não é o que o Joaquim escolheu, porque o Joaquim escolheu Uma Faca nos Dentes, precisamente, que é, pois, que dá o nome ao livro. Eu tenho aqui esta edição que tem, está tudo ligado, lá está, um prefácio de Herbert Welder. Porquê o António José Forte? É esta ideia também de recuperar poetas que, apesar de tudo, não são tão conhecidos. Não é também um poeta que especialmente gosto, enfim. Uhum. Mas é uma voz que... Olha, o Cesarini gostava muito dele, achava que ele era um poeta com bastante qualidade, enfim. Eu tive a ocasião de o entrevistar uma vez... quando trabalhava na RTP 2, na Informação 2, aliás. Informação 2, que foi uma espécie de telejornal da RTP 2, quando a RTP 2 passou em 1978 a ter uma programação própria, quer na área da informação, quer na área do entretenimento dos programas. E eu fiz uma vez um trabalho sobre o fim do Café Gelo. Que ia passar a ser um banco, uma coisa qualquer. Bem, e então, e uma das pessoas que entrevistei foi ele e o José Carlos Gonzalez, que faziam parte do grupo do Gelo, dos surrealistas do grupo do Café Gelo, enfim, há toda uma história. Zarini, António Barahona. Sim, exatamente. E há toda uma história que, aliás, tem sido contada e tal. Porque há ali vários grupos de surrealistas, não é? E nessa ocasião eu entrevistei-o e. Essa entrevista está lá na RTP. Ele morreu uns anos depois, mas eu fiquei sempre com... Não que me lembre assim especificamente de alguma coisa em particular que ele tenha dito, mas fiquei sempre com aquela imagem de alguém que me pareceu muito genuíno, muito... com uma vida difícil. Eu li aqui há tempos que ele morreu com problemas de alcoolismo, etc., não é? Enfim, mas era um surrealista, talvez uma das vozes que menos falada, talvez por isso eu o tenha escolhido, talvez por isso eu tenha trazido. Porque quando se fala em surrealistas, fala-se noutros nomes, fala-se menos no António José Fábio. Sim, muito pouco, fala-se muito pouco dele, não é? Aquele grupo do Manuel de Freitas, uhum, da Verne, tem, enfim, refere-se a ele, uhum, já tem-se referido a ele, enfim, destacando-o de alguma maneira, uhum, mas de uma forma geral ele é um bocado mais esquecido. E, portanto, um bocado por isso, ele também, do ponto de vista social, também tinha, como outros aqui, um certo empenho, até politicamente, ele era, parece-me que eu nem sabia, mas parece que ele era assim engajado politicamente, mas portanto ele transferiu, digamos assim, não sei se a transferência foi da literatura para a política ou da política para a literatura, para a literatura. Mas havia aí um, digamos, um caminho de alguma forma paralelo e que está presente, penso eu, neste texto. Quero ler um bocadinho, o texto é longo, mas podia ler um bocadinho, só assim o primeiro parágrafo, talvez. O mais belo espetáculo do horror somos nós. Este rosto com que amamos, com que morremos, não é o nosso. Nem estas cicatrizes frescas todas as manhãs, nem estas palavras que envelhecem no curto espaço de um dia. A noite recebe as nossas mãos como se fossem intrusas, como se o seu reino não fosse pertença delas, invenção delas. Só a custo, perigosamente, os nossos sonhos largam a pele e aparecem à luz diurna e implacável. A nossa miséria vive entre as quatro paredes, cada vez mais apertadas, do nosso desespero. E essa miséria, ela sim verdadeiramente nossa, não encontra maneira de estoirar as paredes. Emparedados, sem possibilidade de comunicação, limitados no nosso ódio e no nosso amor, assim vivemos. Procuramos a saída, a real, a única, e damos com a cabeça nas paredes. Há então os que ganham a ira, os que perdem o amor. Emparedados, lá está. Bom. Emparedados, exatamente. A expressão, isto... aliás, que está no poema do Cesarini. Do Cesarini. Creio que sim, podemos, exatamente, confirmar. No final do poema. Sim, no final, não é? Sim. Entre nós e as palavras, os emparedados, entre nós e as palavras. Exatamente. Lá está. Isto, as suas escolhas coincidem no tom. Como diria um outro poeta, isto anda tudo ligado. Vamos terminar a lista dos seus 10 poemas. O Eduardo Guerra Carneiro. Isto anda tudo ligado. Vamos terminar a lista dos seus 10 poemas com um poeta contemporâneo, que já falámos aqui, que é o José Miguel Silva, que integrou aquela antologia dos poetas sem qualidades organizada pelo Manuel de Freitas há uns anos, e que é um poeta de que eu gosto bastante também, e o Joaquim trouxe um poema que se chama Para Agradar a uma Sombra. Já falámos da preocupação social que o José Miguel Silva tem, ou que se reflete na poesia do José Miguel Silva, além, obviamente, de todos os outros temas grandes, o amor e a morte, enfim. Quer ler um bocadinho e depois já falamos desta escolha? Aqui eu também encontro algo que, digamos, que é uma linha comum a outras escolhas cuja linha já referimos aqui, que é essa duplicidade, desde o Sá de Miranda, este conflito comigo me desavinha, esse conflito interior, essa circunstância de não sermos unos, somos sempre mais qualquer coisa, somos sempre mais do que um, e muitas vezes em conflito, e que de alguma forma o Fernando Pessoa tornou isso todo um programa, digamos. E aqui eu também encontro esse lado de que é o José Miguel Silva dá uma forma de dialogar com a sua sombra, e que é o outro eu, não é? Ou como diria o Sá Carneiro, eu não, olha, sou eu, nem é um sou dos o outro pequenos poemas que eu também sei de cor, não é? Eu não sou eu nem o outro, sou qualquer coisa, alguém intermédio e pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Bom, e portanto, está-me a convidar a ler o poema? Sim. Agora que já chorei o meu papel de solitário, posso virar a folha e declarar que, na verdade, eu nunca estive sozinho. Tive sempre a boa companhia da minha sombra. E não posso dizer que nos dessemos mal. Uns dias pior, outros dias pior. Como todos os casais, tínhamos e temos a mesma idade, os mesmos gostos musicais, um humor paralelo por fogo de lenha. Líamos os livros a meias. Quase não gastávamos nenhum oxigênio. Dos dois, era ela quem insistia, às vezes, para irmos dançar. Mas eu, é claro, detestava o tremedal das discotecas. Amava mais depressa o movimento descritivo dos romances do que a luz hipotecada de um corpo distante. Com o tempo, no entanto, foi crescendo esse litígio. As nossas relações foram perdendo vulto, à medida que ela convidava mais gente para a nossa cama. Até que um dia chegou a casa e apresentou-me. O amor da nossa vida. Agora somos três. E assim, a minha sombra, a minha ingrata, começou a dizer coisas lacerantes. Por exemplo, vai tu ao cinema, nós ficamos. Ou então, bem, podemos de vez em quando caminhar separados, ou não achas? E fecha-se no quarto com a outra, em colóquios ofegantes, altura em que, de raiva, sai o porta fora. Uma vida a três é talvez menos longa do que uma vida a dois. Há um milímetro agora de distância entre mim e a sombra, o espaço bastante para um raio de luz. Não ficámos realmente pior do que estávamos, mas chega a ser enjoativo ver o trevo cor-de-rosa que semeiam no quintal, felizes, como duas estrelinhas de cinema. Nem sei o que diga, parecem crianças. Ele é muito bom. Mas lá está, esta questão aqui do conflito, não é? Sim. Do conflito... Sim, de sermos vários interiormente, não é? Mas é bom sermos vários. Sim, não, é, quer dizer, nem é bom nem é mau, nós somos mesmo assim, portanto... Eu acho que mas não... Mas quer não dizer, há... pode, há pessoas que lidarão melhor com esse conflito do que outras, sim, não é? Sim, sim, sim. No sim, seu sim, caso, sim, como sim. É que é? Não, quer dizer... Eu acho que as pessoas têm uma vida interior talvez mais intensa que outras. No meu caso, eu dialogo bastante. Dialoga comigo. Bastante consigo? Sim, comigo. Dialogar é o quê? É pôr-nos em causa, é questionar-nos, é fingir que não estamos a fazer nada de mal e às vezes estamos, mas convencemos que não. É cá uma conversa entre nós. O Joaquim Manuel Bagueiras tem um livro que é para comigo, não é? Portanto, deve ser estas coisas para pôr connosco, não é? E que há muito interiores, muito... Que às vezes nem às paredes confessamos, não? Claro. Joaquim, temos de terminar a nossa conversa, mas queria, não queria fazê-lo sem lhe perguntar... Mas olha, só para dizer diga, que diga. Ele tem um nome muito ingrato para um poeta, não é? José Miguel Silva. Sim. É um nome difícil. Mas o Manuel Freitas, eu disse alguns, ele diz que, porventura, o José Miguel Silva é o melhor poeta da sua geração, da sua dele, Manuel Freitas. Sim, ele é muito bom, mas o Manuel Freitas é outro muito bom pois, poeta também. Infelizmente que ele terá publicado o último livro, pelo menos chama-se Últimos Poemas. Chama-se Últimos Poemas, eu gostava sim. de ter e não tenho esse livro, li umas coisas numa recensão, li uns certos numa recensão, mas não consegui o livro. Não queria terminar a nossa conversa sem lhe perguntar. Há pouco o Joaquim dizia que são muito poucos os leitores de poesia, não é só sim. cá em Portugal, serão muito poucos. Sim. E de facto os editores também dizem o mesmo e são algumas centenas, mas ainda assim são poucos. Acha que isso acontece porquê? Foi sempre assim? Acha que gostava que fosse diferente ou para si... Não, nem sequer é importante que aumente, ou seja, essa questão não se põe. Porque há pessoas que acham que a poesia devia ser lida por muito mais gente. Há pessoas que dizem que não, mas porquê que tem de ser? Está bem assim, não é? O que é que eu penso sobre isso? Bem, desde logo penso que há muita gente que chama poesia a coisas que não são poesia. Portanto, essas não devem contar como leitores de poesia. Não sei se isto é um bocado cruel ou discriminatório, mas há pessoas que acham que dizem que gostam de poesia e de facto não é bem poesia que gostam, não é? Se calhar algum encartado que é especialista ouve-me dizer estas coisas e também pensa que eu julgo que gosto de poesia, se calhar, mas enfim. Mas de facto eu penso que sim, que há muita ideia... Desde logo a ideia de que Portugal é um país de poetas. Bom, não sei se será assim ou não, mas de facto a ideia generalizada do que é poesia não corresponde àquilo que eu julgo que deve ser considerada poesia, não é? Mas pronto, mas considerando isso, não sei se estatisticamente nós lemos menos agora ou publicamos menos. Hoje em dia dá-me a ideia que se publica mais facilmente do que, por exemplo, antes do 25 de Abril. lembro-me, quando era assim, quer dizer, as pessoas tinham alguma dificuldade em publicar. Há muitas novas editoras e há muitas pessoas a publicar, sim. Ah, e depois há, quer dizer, eu acho que o trabalho principal, digamos, da divulgação dos poetas mais jovens até se deve às pequenas editoras, não é? Pequenas editoras, como por exemplo a Averno, ou a Companhia das Ilhas, ou outras pequenas editoras, mas... quer dizer, as coisas são como são, como dizia o Santo Agostinho, não era? As coisas são o que são, quer dizer, eu acho que a poesia está ausente, podia estar mais presente nos meios de difusão maior, não é? Mas não sei se era por isso que as pessoas passavam a ler mais poesia, não tenho a certeza disso. Ou seja, aquela questão que eu lhe coloquei há pouco, de sendo um facto que há poucos leitores de poesia, se Joaquim gostaria que houvesse mais ou nem sequer pensa nisso? Não é uma questão que... Penso nisso porque é uma constatação, quer dizer, nós... Mas gostaria que houvesse mais pessoas a ler poesia? Eu acho que isso seria bom. Eu acho que seria bom. Porque ler poesia, eu acho que também ajuda a olhar o mundo talvez de uma maneira diferente. É que eu acho melhor. Só por isso. Só por isso. É? Mas isso é uma mais do que suficiente razão. Talvez, mas seria por isso. Olhar o mundo de maneira diferente. Joaquim Furtado, muito obrigada por ter estado a conversar comigo sobre os poemas da sua vida. Eu, uma vez que no início dissemos que me enviou primeiro uma lista de 15, sabemos que se fosse daqui uma semana seria outra, acho que por uma questão aqui de justiça, vou... dizer os 10 poetas que o Joaquim trouxe, mas depois os 5 que deixou de fora, ou seja, ficamos aqui com a lista, pelo menos enumerar a lista inicial que me deu. Então, Comigo Me Desavim, Sade Miranda, O Amor em Visita, Herberto Helder, Uma Pequenina Luz, Jorge de Sena, Intercidades, Margarida Valdegato, Uma Faca nos Dentes, António José Forte, A Tabacaria, Fernando Pessoa, You Are Welcome to Elsinore, Mário Cesarini, Serenidade És Minha, Raul de Carvalho, Poeta no Supermercado, Fernando Assis Pacheco, Para Agradar uma Sombra, José Miguel Silva. Depois, os outros 5, já agora, Sentimento de um Acidental, Cesário Verde, Caranguejola, Mário de Sá Carneiro, Um Adeus Português, Alexandre O'Neill, Imagens que Passais pela Retina, Camilo Peçanha, Notícias do Bloqueio, Egito Gonçalves. Joaquim Furtado, muito obrigada por esta conversa. O podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuar a falar de poesia. Este episódio teve a produção de João Martins e música de Mário Laginha.